2228, taxi Alfa Kilo, parte 3, 1 no Romeu. Alfa Kilo, parte 3, para 1 no Romeu. Bom, 228. 3225, conquista cruzada em alto zero via alta do plano. Pistinhos 1-0, após decolagem em primeira curva à direita, saída Arbor 1, transição Alefa. Transponder aciona 5421, controle Salvador 1208. Autorizado 180, conforme o plano de transporte da Rupi, Sena Boeste 1, transição Alefa, 5421 no transponder, 208 conforme. Saiu do cruzamento correto, empate 3, chame para a passar. Cavaleiro, obrigado. Hotel, transporte externo, deixa para a linha de voo 130. Já presente no direto do ano. Hotel, confrontar o controle de voo visual na rota. 4 0, vou mandar já. O total desce para 3.100, Juxana 09. Cruzado final de 30 metros, vem suficiente, Juxana 0, Salvador, passo estabilizado. 2.000 pé, autorizado ILS X-Ray no piso, pistão no 0, Salvador, saiu com passo estabilizado. Vou mandar já. Eu vou fazer o 4, a senhora identificação, vou em correção. Eu sabia chegada para o meu de ouro para nível 0, 5 0. Inicialmente vim chegando, nós estamos em tráfego de baixa performance, é o Mike uniforme 2, procedendo com transporte de câmbio para a pista na 0. Salvador, boa noite, 38, contato com a Zona do Colégio Sul, para nível de voo 180, via saída Arruna. 80, via 38. Está estabilizado? Está estabilizado, ali o hotel, né? Completa o final do procedimento, eu renomeio 5. Está grato. Transformador, Papatango Lima, hotel, hotel. Muito bom dia. Papatango Lima, hotel, hotel, bom dia. Tátila Grosso Machado, parte final. Magistra 019. 19, continua, né, dia de mesmo? Vento 12, 0 graus, 08 nós. Sou o vento do Papatango Lima até o hotel? Afirmo, graças pela informação, prosseguindo para o lugar. Quente, chefe Troma 0, reporta na final, confirma a Pátio, foi fluido. Pátio 5, Lima até o hotel. Quente. Voo 9024, está autorizado para o procedimento do SXXX 0, do preparador 2 e 10, altimetro 019, reporte estabilizado. Passão foi lá do Anjo Solimir, na posição 8. para baixar o trabalho Lima Hotel. Tá? Lima Hotel, até autorizar pouso, pistão na 0, vento na 4, 0 graus, 0 nós. Livre pouso, 0, Lima Hotel. 0-2-4. Passamento 2222, controle Salvador, ação de identificação, está autorizado chegada a mão, está autorizado chegada a mão para o nível de voo 050, ajuste a altimetria 0019. 050, teste com 1019. Atrapalha a voz dos estados, já. Localizado direto, o que eu sou? Itap ou Duna. Localizado direto Duna, Itap está na chegada para o médico. Feito Duna, então. Lima Hotel, Hotel, Solo 52, na minha escuta libera direita, autorizado táxi de Alfa, Juliette, contorno a parte principal, Lima, Mike, reporte na Quebec. Controle Salvador, ação de identificação de fazer chegada com leve 1 para o nível de voo 060, ajuste a cena com 019. Sente o... Azul 6908, está autorizado direto ITAP. Confirme os dados do passageiro quando possível, como sexo, idade, poltrona e sintomas. Gol 9024, elaboratório 1,8 decimal, 9,5. Boa, 9024, boa, autorizado pouso, pistão na 0, vento no 0 graus, meia dúzia nós. Pouso, pistão na 0, 9024. O azul 908 vai ser solicitado apoio de ambulância no solo junto com a torre. Esse é para ele desenvolver, né, Zé? Zero, moço, aí, tá? 9024, você está seco. Regresso, 9024. Passarei 2222, direto Buna, mantenha high speed. O passarelo 2222, esse é para 3 hotéis. Altimetro 1099. 3019, descendo em high speed, se for para te ajudar também voo externo. Autorizado externo, passarelo 2222, esse é para 3 hotéis. Altimetro 1099, está autorizado final do procedimento LSXUI. E chama o 0 no ponto de visão conquista. 2019, quando é mapa externo. Mike, Antipapá, por siga. Bom dia, Mike, Antipapá, estacionado no gate 3, solicitando autorização de rebote e a terremota 14. Mike, Antipapá, bom dia, vai no instante para o início do rebote. Mike, Antipapá, na rua. Até autorizado, cruzando pela 7, até o partido 5 autorizado. Depois dos dois que vão fazer incremento abraçado. Vai entregando o máximo, senhor, 240. Até 245 eu consigo. Pode. Zero, controle Salvador, FNZ, estação da sua via chegada a Pomed 1, para o meu vivo, 060, ajusta a diâmetro no 019. Autorizado, direto, sabe? Okay. 024, sala 58, na minha escuta, libera em direita. Autorizado o táxi de Alfa, Juliette, porta 1. Alfa, Juliette, porta 1, no gol, 9024, zero. Controle, o Vic Bravo, o Golfo. Toma de rebote na parte 3, posição 2, no mar. Vitor Bravo, Golfo, bom dia, frequência livre. Bom dia, tá, obrigado. 2228, chamador, centro Recife. 128, décima 8, caso negativo, 126, décima 0. 128, obrigado, senhor. Bom dia. Bom. 3170, desça para o meu voo, 050. Pode descer para 2000, Charles? Acharei 2222, autorizado para o nosso procedimento elétrico. Para 2, um pés, é ponte visual conquista. Já está, visual conquista, descendo para 2222. Tráfego na aproximação, agora posição de 2 horas, 1-0 milhas, Alfa Tango 02. A velocidade 1-0 nós, autorizado para o tratamento de elétrico de cheio, a ponta está brigada. Pedido na 9-0. Controle, frequência da torre, por favor, passarei. Passarei 2-2-2. 118, decimal 95. 95, obrigado. Atualizado, início do rebote, máquina de safar, reportado. Ainda é claro. A remota que a gente vai é 14, ok? Sim, corrigindo, meu repórter no término, máquina de safar. Máquina de safar, copiou. Autorizado o pouso, pistão na zero. Vento 1-2, 0 graus, meia luz, relógio. Reverpouso 2-2-2-2. 31170, você para 3 no pé, altímetro 1019, cancelado a extensão de erro na posição Itapa. 73 no pé, 19, seguido da perfeição, Itapa, 3.7. Azul 1908, chama agora a torre 118, decimal 95, tá bom, todo? Graças, boa noite. Senhor Salvador, boa noite. Azul 1908, final de 8 meses. Azul 1908, boa, continua aproximação, mais pista livre, aí chama 019. 1019, por gentileza, vocês conseguiram movimentar a ambulância pra gente, pra não parar a nave? Azul 1908, já solicitamos a infraero, ok? Apoio de sol. Ok, muito grato. Chave 2222, salas 06, na minha escuta, libera direita, autorizado táxi de Alfa, Kilo Pátio 3, posição prevista 3 Lima. Alfa, Kilo Pátio 3, a posição é 3 Lima, mantenha a sua escuta, passarelo 2222. Obrigado, passarelo. Azul 908, autorizado pouso, pistão na 0, vento na 2, 0 graus, 07 nós. Vira pouso, 908. Salvador, eu passarei do 2222, continua com a gente dois na posição. Posição 3, Lima. 3, Lima, parte 3. Azul 908, posição da 09, visora na direita, autorizado, Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 2, Romeu. Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 2, Romeu, azul, chamada, obrigado. Controle Salvador, acima de antecipação da sua via chegada, bom mais de 1, para o meio de voo 050, ajuste a altimetro no 018. Chama agora a torre 118, decimal 95. 295, boa noite. Salvador, boa noite. 3170. 3170, boa noite. Autorizado por pistola 0, vento a 30 graus, meia dúzia nós. Estamos autorizados, 3170. Então, 3520, acelera a identificação, você vê chegar no bom lado de 1, para o meio de voo 060, ajuste altímetro no 018. Então, 3520, o número 2 na aproximação, está autorizado direto do bom lado. Bruno 542, autorizado desvio, sexta para 217, está autorizado ao final do procedimento em aliança de sexta. Chama zero, após desvio, vou direto do Duna. Ok, após desvio, vou ao Duna, autorizado ao procedimento em aliança de sexta, chama zero, vai passar estabilizado. Santo 3520, sexta para 317, autorizado chama zero, 18, está presente, vou direto do Duna. Desvio, desvio, escuro. Sente. Santa 3170 autorizado, Gilete, portão 90.